Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura. Segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de número 887, no dia 19 de junho de 2022. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda, CDs e DVDs. É na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós temos a grata satisfação aqui de receber o nosso irmão Afonso Moreira Júnior, está vindo de São Paulo, mas está ao vivo aqui, porque quando ele entra remotamente o pessoal derruba ele aí, não sei quem, e ele não consegue fazer o programa. Aí ele falou, ah, é assim, então eu vou aí. Aí está aqui conosco hoje o Afonso, que a gente já conhece há alguns anos, que já esteve aqui em São José dos Campos algumas vezes, já fazendo palestra, né, que é da Rádio Boa Nova, que é da TV Mundo Maior, e bem conhecido mesmo no nosso meio espírita, e a gente tem a satisfação de estar com ele aqui hoje conosco. É isso aí. Quem está aqui conosco, já ligadinho aqui na internet, aqui no WhatsApp, é o Irami, nosso Irami lá da Bahia também, e a nossa irmã Regina Lisa também, aqui de São José dos Campos, já estão ligados aqui no WhatsApp. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Deixa eu voltar aqui para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aos nossos queridos vivencianos, né? E todos vocês que estão escutando a gente, já deixa um alô aqui, só a gente confirmando aqui se as rádios já estão conectadas, né? Então a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor estão conectados com a gente já agradece a participação de todos vocês, os ouvintes, e também dos telespectadores que estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Facebook não subiu ainda, tá? Mas a gente também está pelo YouTube da TV Espaço Espírita, né? Retransmite as Sementes de Amor, lá de Campo Grande. Recanto da Prece Ulisses Barçanufo, também de Campo Grande, retransmitindo a gente. A Rede Doutrina, o Portal da Luz e também a TV Espaço Espírita, nosso lar de Vitória da Conquista, retransmitindo a gente ao vivo aqui. A gente agradece o carinho de todos vocês. Deixem perguntas, a gente vai sortear um livro do Afonso hoje, mas para quem ligar, para a gente tiver ligado, porque a gente vai abrir os telefones no momento certo e a gente fala, primeiro que ligar vai ganhar o livro do Afonso, tá? Então já anote aí o telefone, é 12-3921-3009 para participar do sorteio. Quando a gente abrir mais para frente, a gente abre para sorteio. A gente fechou uma parceria, né, com a Amazon. Tá, então vocês vão ver bastante divulgação aí da Amazon, mas é uma parceria, uma associação que a gente fez com eles em prol de angariar recursos para poder pagar os custos dos sites, dos servidores e tudo mais de divulgação do Vivência Espírita. Tá? Então vocês vão ver aí alguns QR Code de apoiar e tudo mais, mas é uma parceria aí que a gente fechou com eles. Nossos sites também tem banners e tudo mais. Então, se vocês precisarem comprar qualquer coisa pela Amazon, entre no site vivenciaespirita.org antes e clique num banner lá e aí vocês realizam. Porque 100% do dinheiro arrecadado, né, que é parte da comissão da, que ele repassa para a gente, vai exclusivamente para pagar os custos dos, dos serviços aqui da rádio, tá bom? Então é em prol da divulgação da doutrina espírita, sempre aí orientado aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, Allan Kardec e Chico Xavier, que estão vendo aqui atrás, né? Então a gente já pede aí para vocês comentarem e deixo aqui passando para o Carlinhos. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Afonso Moreira Júnior, que está presente conosco ao vivo aqui hoje. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Vamos saudando também a Aécio César, Regina Sapac, Daniel Rosa de Assis, Bia Lopes, Maria Auxiliadora, Dora Reis, Cleide Bessa, Gisele Lacerda e Rivail de Itaberá, Luiz Carlos Forcato, Derli e Milton Baruel. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo de aprendizados, nós vamos lendo Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 45. Queremos que as guerras se acabem e a terra se livre das revoluções. E para isso temos de levantar a bandeira da paz e proclamar a amizade a partir do nosso próprio coração. Vamos fechando os nossos olhos, buscando o nosso religar espiritual junto à espiritualidade maior. E vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade neste domingo abençoado, ao recebermos nosso querido irmão Afonso Moreira Júnior, que vem nos falar sobre o Brasil, coração do mundo. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Para tanto, vamos agradecendo ao Pai, neste momento rogando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Brasil, coração do mundo. E nós estamos aqui com Afonso Moreira Júnior, que é médium, orador e escritor espírita, é autor de obras paradidáticas e do romance Alma de Mulher em Corpo de Homem, que é um best-seller, fundador do Grupo Espírita de Assistência Mediúnica do bairro de Santana, em São Paulo, capital, combinado comunicador da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, no programa Espiritismo ao Vivo, transmitido pelas redes sociais, divulga livros e responde perguntas à luz das obras básicas de Allan Kardec. Participa do diálogo interreligioso promovido pela Casa de Reconciliação de São Paulo e da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, por Justiça e Paz, formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, e atualmente atua como consultor da área editorial. Esse é o nosso amigo Afonso Moreira Júnior, que trouxe inclusive esse livro, Frei Galvão, que é a mais recente obra do nosso, querido amigo Afonso Moreira Júnior. Ele veio ao vivo porque era justamente para que não houvesse aquela quebra de internet, né, Rodrigo? Agora não vai ter problema hoje, né? A culpa é sempre do estagiário, né? Então não tem jeito. Bom dia. Afonso Moreira Júnior. É um prazer imenso tê-lo aqui junto com a gente para que você possa falar sobre Brasil, coração do mundo. Mas antes você vai ter que falar para a gente o que você anda fazendo lá na igreja da Sé, na matriz da Sé. Meu amigo Rui, você tocou num ponto tão importante. Brasil, coração do mundo. Nós ali, no diálogo interreligioso, estreitando os nossos laços de fraternidade. Fala pra gente, quem é que participa desse movimento interreligioso? Muito bem. Quais são as religiões? Nós vamos falar. Na verdade, são quase todas as maiores religiões, as que têm mais exposição, digamos, entre nós. No diálogo interreligioso, nós participamos ao lado dos nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos judeus, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Candomblé, nossos irmãos do budismo. E estreitando esses nossos laços, porque, veja, o diálogo interreligioso não é apenas de fachada, aquela coisa da foto, todos dando as mãos. Não, eu posso dizer porque nos bastidores há um trabalho efetivamente de amizade, de respeito e de curiosidade em relação à religião do outro. Nós devemos muito em São Paulo à Casa da Reconciliação. A Casa da Reconciliação é o braço direito da Igreja Católica Apostólica Romana, que, como todo mundo sabe, 60% dos brasileiros, se não são católicos praticantes, são católicos de coração e de herança. E nós também, falo da minha família, nós temos uma herança católica. Papai e mamãe eram os católicos chamados, naquela época, não praticantes. Eram católicos de batismo, eram católicos de missa de sétimo dia, de casamento, mas não frequentavam assiduamente a igreja. E nós tivemos uma formação religiosa no catolicismo. E é justamente o catolicismo que, graças à atuação de vários papas progressivamente, vem abraçando os religiosos de várias matizes, de várias crenças, nos dando a oportunidade de ocupar espaços da Igreja Católica. Isso é uma deferência muito especial, Rui. Sim. Porque você, em São Paulo, a Catedral da Sé, a Catedral Metropolitana da Sé, está no coração de São Paulo, ali na Praça da Marco Sé. Marco Zero, né? Marco Zero, bem lembrado. E é justamente lá que eu tive a minha iniciação, aos 5, 6 anos de idade. Papai ia na missa, fazia os seus pedidos, passava por uma época de grande dificuldade, havia casado contra a vontade de meu avô, que não queria que papai casasse, queria que ele terminasse os estudos. Mas aí a mamãe já grávida, não tinha jeito, tinha que casar mesmo. E papai me levava na igreja, na Catedral da Sé, onde nós assistíamos à missa. E eu nunca podia imaginar um garoto pequeno, naquela imensidão daquele templo, cujo pé direito é altíssimo, eu nunca imaginava que um dia, Rui, eu fosse ocupar a tribuna da Catedral da Sé para dizer: senhoras e senhores, as nossas saudações fraternas em nome dos companheiros do Movimento Espírita com Allan Kardec. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Jesus Cristo é nosso modelo e guia. E, a partir daí, nós tendo a oportunidade de dar a nossa manifestação, inclusive, recentemente, por ocasião da comemoração de mais um aniversário dos direitos humanos. E os direitos humanos convergem em todas as religiões. O direito à expressão, o direito à liberdade de pensamento, à liberdade de crença, o direito à educação, o direito à saúde, o direito da livre expressão. Então, nesse contato estreito com vários religiosos, nós sentimos que há uma curiosidade muito grande em relação ao Espiritismo, como nós também temos curiosidade em conhecer outras religiões. E você teve a ousadia de dizer: estou aqui falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, na, Na Catedral da Sé. Não uma, nem duas vezes, mas várias vezes. E isso, graças... Nós precisamos dizer. Uhum. Isso graças... Se a igreja dogmática, a igreja católica, tem um passado que obscuro, a Santa Inquisição e outras... As guerras santas. Mas a igreja católica se redime e vai em busca do diálogo interreligioso de forma bastante efetiva. Pois não? Afonso, quando nós estamos falando, foi legal você falar agora Inquisição, em Santo Ofício, né? Cruzadas, né? Porque quando a gente fala disso, nós não estamos falando mal da Igreja Católica, nós estamos falando mal de história, nós estamos falando de história. Foi a história que aconteceu, né? Nós temos as guerras entre católicos e evangélicos também. É história. Agora, nem por isso tem que continuar. E nem por isso hoje a gente tem que condenar quem mudou, né? Hoje nós vimos o Papa João Paulo II, por exemplo, ele pedir perdão por ter mandado um monte de gente para a fogueira porque falava que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não era o centro do universo ou o Sol não era o centro do universo. Então... Nós, seres humanos, erramos demais. E o que vale é a atualidade. Então, eu acho louvável mesmo isso que a igreja faz. E você falou muito bem que isso aí é uma iniciativa da própria Igreja Católica, de unir, de tentar unir de alguma maneira. Porque o que é interessante também, né, Afonso? As pessoas dentro do movimento, elas são mais flexíveis do que os líderes, né? Muitas vezes. Bom, eu preciso dizer... que na Fundação Espírita, onde nós trabalhamos, Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, há um apoio muito grande ao meu trabalho. Uhum. Tanto é que nós temos um programa, sábados, a 1h da tarde, ao vivo, nós temos um programa que se dedica exclusivamente ao diálogo interreligioso. Então, aos sábados, a 1h da tarde, eu recebo um religioso, não para debate, não isso, para questionamento. Não, mas o Livro dos Espíritos está explicando, isso não é nada. Isso que o senhor está falando não tem sentido. É. Não é debate, não é questionamento, não é tertúlia. É um momento respeitoso, onde o religioso se sente bastante à vontade, e ele vai responder perguntas que são curiosidades, Carlinhos, a propósito daquela crença religiosa. Então, a gente está fazendo um diálogo interreligioso já na prática, porque não é só a cerimônia na Catedral da Sé, ou na sinagoga, ou em outros, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os mórmons. Mas é um diálogo interreligioso que busca realmente aproximar o público dos religiosos para quebrar a barreira do preconceito. Afonso. E ontem você estava entrevistando um padre. Um padre. Cônego José Bison. Estávamos entrevistando um padre. Veja como é bonito isso. A propósito do jubileu dos 100 anos do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, aquele homem que nos anos de chumbo, nos anos da ditadura, teve coragem para peitar os militares, não com a intenção de contestar políticas, dotações políticas, mas para defender aqueles que estavam sob a ameaça da tortura, que realmente existiu. É inegável isso. Nessa época, com todos os méritos que o período militar teve, nós não podemos tirar o mérito de quem tem. Mas como você mesmo disse, Jorge, nós temos que apontar os erros com a intenção de não repeti-los no presente. Eu me recordo, na época da Escola Superior de Propaganda e Marketing, em que nós estávamos lá como alunos, em que nós tínhamos aula com um coronel do Exército. E numa certa aula, numa sexta-feira, que é um dia muito propício para aquela matéria de civilidade, uma sexta-feira, imagine, faculdade, o pessoal querendo ir embora, e nós na sala de aula, o coronel dava aula sentado ele murmurava, ele não dava, não tinha didática. Ele sentava e murmurava ao lado dele e escutasse quem queria. Eu não sei, eu não me lembro direito o que aconteceu, Carlinhos, mas eu sei que eu virei as costas para trás e estavam rindo, e eu ri também. Aquela coisa de estudante que estava ali. O coronel olhou para mim: qual o seu nome? Eu gelei. Qual o seu nome? E tirou um caderninho preto do bolso do paletó. Estava com a caneta na mão. Eu perguntei: qual o seu nome? Eu disse: coronel, com todo respeito, eu não quis desrespeitar o senhor. Nós estamos aqui. Foi só um comentário a propósito de um problema qualquer aí. Só me perdoe, eu não quis. Qual o seu nome? A gente sabia que a coisa não era brincadeira. Era uma época em que no lar de qualquer um de nós poderia entrar uma autoridade com os carros, as viaturas lá na porta. Não, não é nada, nós só vamos levar. Só vamos levá-lo para um depoimento na delegacia. Daqui a pouco está de volta. Não, mas vamos juntos, não há necessidade. O sujeito ia, não voltava mais. E o coronel? Eu perguntei o seu nome. Coronel, o senhor me perdoe, não quis faltar com o respeito. É claro, não eu, claro, eu ia enfrentar o sujeito. E aí, o coronel olhou para mim, se sentiu tocado. Disse: dessa vez passa. E apontou o dedo assim. Então, nós vivemos uma época de muitos receios, de muitos temores. E o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns enfrentou essa turma para tirar a gente de um processo já de tortura. Inclusive, o célebre episódio de Vladimir Herzog, que era diretor da TV Cultura, da Rádio Cultura, e que foi torturado na prisão e que morreu, porque a saúde dele era frágil, e foi ali inventado um suicídio que não colou, porque aquilo não convenceu ninguém. E o cardeal teve força com o rabino Henri Sobel para enfrentar aquela situação e libertar muita gente. Interessante, né, Afonso? Que a gente fica olhando, muitas vezes, nós que somos espíritas, a gente tem que pegar muito exemplo dos ensinamentos que a gente recebe da própria espiritualidade, assim, no sentido, não no doutrinário, mas as colônias, por exemplo, né? Quando a gente vê colônias, a gente vê, por exemplo, o nosso lar, né, que é o que a gente conhece bem, porque tem a série inteira, A Vida no Mundo Espiritual. A gente vê, por exemplo, a governadora não é eleição direta, né? Ela é mandada, ela é colocada lá. E todos os outros dirigentes, todos os ministros que tem no nosso lar foram colocados lá, né? Agora, qual que é a pauta principal? É a moral, né? A pessoa consegue ocupar cargos, de alguma maneira, pela moral que ela tem. E o grande problema nosso ainda no mundo, na Terra, é essa falta de moral. E eu penso assim, quando os militares dominavam, a vida toda eu vivi entre os militares, que eu trabalhei a vida toda no comando aeronáutico, é interessante que você via as cabeças, né? Você via as pessoas. Então, você via pessoas, militares humanistas, militares que sabiam realmente que eles estavam trabalhando para o Brasil, e vocês viam pessoas de poder, poder que não tinha moral para ter. E é isso que acontece. Queria exercer o uso da força. Na, né, força. Então, era isso que acontecia muitas vezes, que deixa as pessoas revoltadas. Aqui a gente que tem, ela tem aquele poder, mas ela não teria moral para exercer aquele poder, né? Então, não é questão de votação ou não votação, né? Não é questão de democracia ou não democracia. É questão de pessoas, muitas vezes. No mundo espiritual, acima do nosso, ou seja, melhor do que o nosso, nas colônias espirituais que estão ao redor da Terra, o que vale é a meritocracia. Não é democracia. Porque a democracia por si só, eu não vou fazer apologia da democracia. A democracia, nesse instante, é o sistema de governo que melhor se adapta à nossa necessidade de seres viventes de um mundo de expiação e provas. Não faz muito tempo nós saímos do mundo primitivo para ocupar o mundo de expiação e provas, que é a Terra. Então, na Terra, nós estamos vivenciando o quê? Em síntese, nós estamos sublimando os nossos instintos. Então, nós estamos deixando de ser animais, embora ainda estejamos ocupando um corpo de animal, animal racional que nós ainda somos. Nas aulas de biologia, nas primeiras aulas que eu tive, eu fiquei estarrecido ao descobrir que a nossa coluna vertebral e outros aspectos do nosso corpo se assemelham de uma ratazana. Então, o corpo da ratazana e o nosso têm muitas semelhanças, porque nós ainda ocupamos um corpo animal. No mundo espiritual, o que vale é a meritocracia. Ou seja, há, como o Jorge colocou muito bem, a ascendência moral. Aquele que tem a ascendência moral, que tem maiores conquistas morais, que está mais perto de uma possível perfeição, é que vai governar os outros. Nós ainda estamos desde a Grécia Antiga, 400, 500 anos antes de Jesus Cristo, na democracia. A democracia por si só, ela com todos os defeitos, com todos os despropósitos, ela é uma escola. Por quê? Quando nós votamos numa vedete, quando nós votamos num cantor que pode ter o seu talento, mas que não tem talento para administração pública, quando nós votamos num palhacinho, num clown, quando nós votamos em criaturas totalmente despreparadas para o governo, nós vamos receber a reação desse nosso voto, porque essas criaturas, elas vão decepcionar, elas vão ocupar postos públicos sem acrescentar coisa nenhuma e muitas vezes com deméritos, com prejuízos sérios para a sociedade. Então, neste votar em alguém, por acaso, quando este alguém decepciona, o eleitor vai aprendendo a ser seletivo. É um processo doloroso, é um processo prolongado, no qual nós nos encontramos desde 1889, proclamação da República, que não foi proclamação. Quem estuda história sabe, quem dá aula de história sabe. Foi um golpe militar. Vamos dando uma alôzinha aqui para o nosso irmão Marcos Sugai, lá de Santos. Um grande abraço para ele também aqui, né? O Piero também, do Paulo de Tarso, está aqui conosco. Um grande abraço. Sim. Senti falta do Piero essa quarta-feira lá na casa da Marcela, que o Piero vai toda quarta-feira lá na casa da Marcela. Ah, é? É. E toda segunda-feira ele está comigo lá, né? Lá no Paulo de Tarso, né? O Piero tá um espírito que desce tudo quanto é centro, é isso? Ele baixa tudo quanto é centro. Não, toda quarta-feira ele está lá na casa da Marcela, legal. Então, um abraço aqui para vocês que estão ligadinhos aqui conosco. Afonso. Deixa eu só comentar uma coisa também aqui, antes da gente. Eu coloquei aqui numa enquete, tá? Para o pessoal que está participando do YouTube. E também. Deixa eu ver se saiu aqui a enquete também. Não, a enquete eu não coloquei ainda no Facebook, mas eu vou colocar também no Facebook, tá? Então, quem está participando aí no Facebook, estou soltando agora a enquete. Então, a enquete é: você acredita que o Brasil um dia será a pátria do Evangelho? Então, vamos deixar... Não é para você a pergunta. Entendi. Vamos deixar para o final. Muito a gente discute sobre isso, muito mas importante. Vamos deixar os ouvintes dizer o que eles acham sobre isso nessa enquete. A gente vê a porcentagem e a gente discute um pouquinho em cima disso. Mas tá? Olha só, o tema... Não responde, Jorge. O tema do Afonso é Brasil, pátria do Evangelho. Não tem medo da gente deixar para falar por último. Tá bom, então a gente vai falar. Não, ele baseado no que o Afonso for falar, o Afonso pode falar um monte de coisa e o pessoal que está aí achar o contrário. Verdade. Então, né? Então olha, beleza. Você lembra de uma pesquisa que nós fizemos aí algum tempo atrás? Uhum. Como é que é, Léo? Que eu achei muito interessante as respostas. Como é que é? Fora da caridade há salvação? É. 28% respondeu que há. Respondeu que há. Entendeu? Mas muita gente falou que não entendeu a pergunta. Exatamente. Tudo bem. Então, você vê que não tem problema nenhum. Você colocou uma pergunta muito legal. Achei que foi muito bacana a pesquisa. Mas vamos deixar o Afonso falar. Porque, de repente, tudo que o Afonso falar, alguém que está aí pode chegar e falar: não, isso, eu não concordo. Né? Ela vai responder que não. Então, tá bom. E deixa eu só comentar, então. Então, pessoal, vocês vão ouvindo aí o programa e vão respondendo aí conforme vocês acham. Uhum. Deixa eu comentar só uma coisa que você tinha comentado, Jorge, que eu achei muito interessante, que você comentou que, por exemplo, o mundo espiritual não é democrático, né? Não rege em cima de votação para definir quem são os nossos governantes. Jesus é o nosso maior governador, E ninguém foi nomeado. E ninguém houve votação nenhuma para definir Jesus como nosso governador. Então, ou seja, e se for olhar para a Terra, mais de 50% ou 60% dos países, dos estados, não são democráticos. Né? Mas isso não quer dizer que, e uma coisa que o Afonso falou aqui que eu achei muito interessante também, falou que hoje a democracia é o melhor modelo político para regir uma situação imperfeita. Nosso país, nosso estado, nosso planeta é imperfeito. Ou seja, a gente está em provas e expiações, não está num nível como Jesus, né? No nível de um planeta crítico, feliz e tudo mais, que onde os governantes, como você falou, são elegíveis pela moralidade. Né? Então hoje a gente não consegue garantir que o nosso governante tenha uma moralidade. Né? Então, e por isso que a democracia é o melhor modelo. No meu ponto de vista. É porque a culpa é nossa mesmo. Né? E nós podemos ir um pouquinho mais à frente. Nós podemos falar do capitalismo. Já que está se falando de democracia, o capitalismo é efetivamente a doutrina mais adequada ao nível moral, ao nosso desenvolvimento moral de hoje. Por quê? O socialismo já provou, o comunismo já provou o seu fracasso. Por quê? Porque, veja, no atual estágio de desenvolvimento em que nós nos encontramos, moral e intelectual, o sujeito precisa ter um incentivo que fale a ele mesmo, ao seu egoísmo, para poder prestar um serviço de qualidade, para produzir alguma coisa de qualidade. Ele precisa receber alguma coisa em troca. Nós ainda não somos capazes de fazer na sociedade o que está sendo feito aqui, na vivência espírita, há 18 anos. Aqui são todos colaboradores voluntários. Ninguém está ganhando nada. Pelo contrário, nós estamos colocando o nosso dinheiro aqui. Eu tenho certeza que os integrantes colocam o dinheiro, colocam os seus recursos em prol de um ideal. Porém, isso não vale para a sociedade. É necessário que o sapateiro ganhe alguma coisa pelo sapato que ele conserta. É necessário que o vendedor tenha a comissão. É necessário que o empresário tenha lucro para que ele possa dar um conforto maior à sua família, que é o incentivo que nós precisamos para tocar esse mundo para frente. Então, os espíritos disseram a Léon Denis, Espiritismo e Socialismo, disseram a ele que a democracia é necessária, é ideal, e o capitalismo também é o melhor sistema que se adequa às nossas necessidades morais. Não que o capitalismo seja uma finalidade. Nós, no mundo espiritual, não temos capitalismo. O Jorge acabou de falar do nosso lar. Mas nada é perfeito, né? Nesse mundo, nada é perfeito. Os italianos, quando vieram para cá, eles trouxeram o movimento anárquico. Fascismo. Fascismo. Não, anárquico. Anarquia. Isso. Anarquia isso. Não tem nada a ver com o fascismo. É diferente. Quer dizer, anarquia, a gente confunde muito o termo anarquia com bagunça. Bagunça, né? E quando eles vieram para cá, eles vieram cada um com a sua profissão, trabalhava, não precisava ser empregado de ninguém. Tanto é que a minha esposa é de uma cidadezinha que ninguém quer ser empregado. Todo mundo quer trabalhar. Por conta, né? Perfeito. Então a gente vê que esse é um sistema também. Anarquista, graças a Deus, é o que eles falam. Teve um filme com esse. Não, com esse outra título, coisa. Né? Anarquismo não tem lei, né? Não, é sem lei. Na verdade, não. Na verdade, há um estabelecimento, um respeito mútuo, como o Rui colocou muito bem. Não é que não tem lei. Anarquia dá a impressão que é uma baderna, mas não é. É assim, cada um sabe da sua responsabilidade, respeita o território do outro e eles agem e reagem entre si num equilíbrio ético que para nós... seria inviável, então, brasileiros. O cientista, eu só falei que é sem lei, porque os cientistas políticos definem, por exemplo, a relação entre os estados das nações, né? Não existem leis entre os estados que definem, por exemplo, que rege, por exemplo, entre Estados Unidos e Rússia, Ucrânia, por exemplo. Não existe uma lei. Ou seja, não tem uma polícia, não tem uma lei que se segue. Ou seja, a relação entre os estados é anarquista, até hoje. Nós temos hoje... Então é uma relação anarquista, que não existe uma lei que define, que rege a relação entre os estados. Né? E os países se situam bem, por exemplo, entre os outros, né? Aí que entra a moralidade, não é isso? Por exemplo, aí que vem os ensinamentos de Cristo para que... No futuro, por exemplo, quando a gente estiver perfeito, não precise de leis. Nós temos, né? Hoje, veja... E nem vai ser uma anarquia. Nós temos hoje, é bom a gente lembrar isso, porque é uma das bandeiras que eu tenho levado. Sim. No diálogo interreligioso. Nós temos hoje, acima do credo religioso e das nossas crenças políticas, seja anarquista, seja fascista, seja capitalista, seja marxista, nós temos os direitos humanos que regem a humanidade. E nós temos uma grande conquista, que é a Organização das Nações Unidas. Então, nós não podemos deixar de lado todas essas conquistas da nossa Sim. civilização, que fazem parte do mundo atual, que, aos pouquinhos, nós vamos convergindo para tudo isso e ganhando vivência e experiência. Não, e fora a ONU, tem... Os derivados da ONU, a Unesco, que cuida justamente da educação. Unicef, a Unicef, Sim. voltada para as crianças. Então, mas, Olá. Afonso, eu quando tinha 25 anos, em 1964... Nossa Senhora, quase que eu não tinha nascido ainda. Que saudade. A gente trabalhava... Esses dias. Philips, onde ali tinha muito pessoas que nós estávamos fazendo aquele movimento Tupamaro. Que era aquele movimento do Uruguai, que era células. Eu morria de medo na hora que estourou a Revolução, porque eu falei, qualquer hora eu posso ser preso por participar dessas reuniões. Né? Mas, graças a Deus, esqueceram de mim. Meu passado me condena. Nós vamos para o nosso intervalo comercial agora. Deixa eu colocar aqui o link. Eu vou colocar aqui para o pessoal ver. Só comentando que tem mais uma lei além da ONU, que é a... Que é, claro, a ONU não é uma lei, né? É só um acordo entre os países. É, né? Uma instituição que não é uma constituição entre os países. Mas é o Evangelho, né? Ou seja, é uma lei moral. Então, assim, é uma coisa que a gente ainda não está evoluído para isso. Mas um dia a gente vai considerar isso como uma instituição, né? Quem sabe um dia, né? Vamos para o nosso intervalo comercial, Rodrigo. A música que nós vamos tocar é Do Brasil para o Mundo Inteiro. Aqui na minha mão está o livro Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo, o mais recente livro do nosso irmão Afonso Moreira. Eu vou colocar aqui. E não é, o assunto não é esse hoje não, né, que ele vai falar, mas ele já prometeu para a gente que qualquer dia ele volta aqui só para a gente falar de Frei Galvão. Uma honra. Né? E pela editora Aliança. Opa. O lançamento. Opa, então, aqui. Tem no Amazon, será? Tem. O link está no YouTube aí, no nosso YouTube. A gente coloquei como fixo aí os livros todos os livros do Afonso. Isso, né? Então se você clicar nesse link que eu postei aí, que está fixo, você vai achar não só o Frei Galvão, mas também todos os demais livros do Afonso lá na... E se comprar o livro pelo Amazon, já está ajudando a gente também, não é isso? Olha aí. Exatamente. Olha aí, que legal. Eu fiquei muito... Eu vou ler, né? Mesmo, porque eu tenho muita curiosidade. Porque o Frei Galvão, como todos sabem, viveu aqui, perto da gente aqui, né? Guaratinguetá, Pindamonhangaba. Bem feio. E é muito conhecido. Tem as pílulas do Frei Galvão, né? E o Afonso Espírita faz isso. Diz que ele está levando... quando o livro foi lançado, ele levou cacetada dos dois lados. Por isso que ele está em pé ainda. Porque ele levava de um lado, levava de outro e conseguiu ficar em equilíbrio. Porque os católicos davam porrada nele e os espíritas também, né? Ah, e lembrar, então, lembrar que o... Está parecendo Paulo de Tarso, então. Lembrar que a gente vai colocar para sorteio, né? Esse livro, né? Rodrigo, a gente não mostrou aqui o Tião. Tião, vou mostrar agora o Tião. Manda um tchau aí, Tião. Rodrigo, o Tião tá aparecendo agora. Vamos fazer o seguinte, então? Então, coloque o Tião para trabalhar, pessoal. É. Liguem aí 12-3921-3009 e coloque o Tião para trabalhar, que ele tá lá tranquilão. Então, o sorteio será por telefone. Mas como a gente já está falando agora, vamos fazer o seguinte. Liga ali, quem quiser o livro, né? Como nós falando aqui, Frei Galvão, os sonhos e o destino de um santo. Quem quiser o livro, liga ali para o Tião, tá bom? E ele vai colocar o nome e depois a gente sorteia os nomes. Vamos sortear dois livros do Afonso que ele trouxe para nós hoje. Vamos fazer isso então. Então pode começar a ligar a partir de agora, quem tiver interessado no livro. Quem tiver interessado, por favor, né? Põe o Tião aí para trabalhar, ele tá vendo aí na tela aí. Não, e a gente sorteia os nomes no final. E autografado. E autografado, claro. E você vai fazer um desenho, Afonso? Já tem gente ligando. Já estão ligando. Não, o Afonso, quando ele esteve aqui com a gente, você comprava um livro, ele fazia um desenho. Uhum. Desenho colorido, ele trazia os lápis coloridos e fazia os desenhos. E quem faz isso também é a Mariluza Moreira Vasconcelos, né? Mariluza. Mariluza também faz isso também. Então, os desenhos geralmente são intuitivos, viu? São desenhos mediúnicos que eles fazem, assim, de... Então tá saindo aí da cabeça. Dois livros, hora. Então. Eu achei interessante. Eu acho que até já tive no programa do Afonso lá também, né? Porque a gente vai passando o tempo. Eu já tive lá com ele também. Mas o Afonso, duas vezes que eu fui nas palestras dele aqui, uma que eu achei muito interessante foi um dia que ele veio no Paulo de Tarso. Eu acho que era até para falar sobre o livro Alma de Mulher em Corpo de Homem, coisa isso, assim, né? Isso. Foi no Paulo de Tarso, mas a palestra demorou no máximo uns 35 minutos que ele fez. Depois ele sentou com um grupo de pessoas que ele trouxe e receberam mensagem para todo mundo. Foi muito legal. Psicografia para todo mundo. Verdade. Foi muito joia. Né? Legal. Eu achei um modelo muito bacana. E a gente, depois que a gente voltar dos comerciais, a gente faz as perguntas. A gente tem pergunta aqui do Aécio. Pergunta e falar sobre o Brasil, o coração do mundo. Porque até agora nós não falamos nada. É verdade. Vamos lá? Vamos então. A música que você vai colocar, você falou, mas Brasil, falar de novo. É do Brasil para o mundo inteiro. Muito linda essa música. Prestem atenção nessa letra. Opa, peraí. Vamos aí que tá desligado aqui. A vinhetinha. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar pelo meu próprio coração, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Afonso Moreira Júnior, orador, escritor, fundador do Grupo Espírita. Amigos, como é que mediunidade? É Grupo Espírita de Assistência Mediúnica, Jean. Apresentador do programa Conviver da Rádio Boa Nova e também da TV Mundo Maior. Apresentador do programa Diálogo Interreligioso, que comemora 100 anos de Dom Paulo. Bacana. E ontem você entrevistou José Bison. Cônego José Bison, que ele é o braço direito, ele está à frente da Casa da Reconciliação de São Paulo, que é o braço direito da Igreja Católica Apostólica Romana, no diálogo interreligioso. E o que é essa Casa de Reconciliação? Então, a Casa de Reconciliação foi fundada sob inspiração papal para que houvesse uma aproximação com os religiosos de outras crenças, para quebrar aquele preconceito de que a Igreja Católica não aceitava, não convivia com outras crenças que não fosse a dela própria, justamente aquilo que no passado, como foi colocado aqui por você, pelo Jorge, as Guerras Santas, a Santa Inquisição, mostrando a modernidade da Igreja Católica. Nós, espíritas, com Allan Kardec, nós temos aí as leis naturais que nos falam da igualdade, da necessidade da fraternidade e de que toda religião que faz o homem melhor é boa. Fora da caridade, não há salvação. É isso que me leva ao diálogo interreligioso. Rui. Rui, a gente tem que... Ah, fala, pode ir para as perguntas. Mas hein? Fala aí. A gente tem que ir para as perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui. O culto ecumênico, ele não aceita espírita, não aceita, inclusive, evangélico da Igreja Renovada, só aceita os antigos protestantes e os católicos. Não está na hora deles recompor isso aí? Você não teria condições de ajudá-los para que possa melhorar esse culto ecumênico? Eu acredito, Rui, que com o diálogo interreligioso, que já tem um embasamento doutrinário em várias religiões, principalmente na Igreja Católica, esse impacto desse trabalho, ele é educativo, ele é envolvente. E isso tem evoluído bastante. Os próprios evangélicos, os nossos irmãos protestantes, estão aderindo a esse diálogo interreligioso e participando dessas movimentações religiosas que levam os religiosos à sinagoga, à catedral, aos templos budistas. Então, eu acredito que está havendo uma natural renovação. Porque nós começamos esse movimento interreligioso, inclusive o Jorge participou com a gente, quando nós tivemos aqui o... como é que chamava lá? Revelando São Paulo. Revelando São Paulo, nós fizemos várias reuniões de movimento interreligioso. Depois parou. Isso. Quer dizer, está parado. Inclusive, esse movimento interreligioso, que nós achamos muito importante em nossa cidade ter esse movimento interreligioso. Inclusive, teve um fato interessantíssimo, né, Rui? Que foi no... nós estávamos lá no Parque Tecnológico. Não era Parque Tecnológico, não. Nós estávamos... Como é que é o nome? Parque Gaivotas lá. Como é que é o nome daquilo ali perto? No Parque da Cidade, né? Que era Gaivota. No Parque Gaivotas ali, que era no Parque da Cidade. E estava lá eu, o Rui, o Aloysio Petiti, né? Que era o pai do Fernando Petiti. E mais uma meia dúzia de espírita lá. E aí, eles, nesse movimento interreligioso que eles faziam, e também no Revelando São Paulo, eles iam trazer a imagem de Nossa Senhora Aparecida para entronar lá no... Peregrina, né? A peregrina para colocar lá no Parque Tecnológico, enquanto tivesse o Revelando São Paulo aqui, né? Só que tava para chegar... Parque, digamos, da cidade. Parque da cidade. Só que tava para chegar 3 horas da tarde. E a gente tava lá, eram as 11h30 da manhã. Quando dá fé, vem o caminhão de bombeiro, vem todo mundo com a santa de lá para cá. Aí chega, fica parado lá na frente da gente. Falou, não, mas não era para chegar 3 horas? Não, mas chegou agora. E agora como é que faz? Não tem ninguém para entronar. E nós falamos, a gente entrona. Aí nos espíritas pegamos a Nossa Senhora e fomos lá e colocamos ela no altar. E que só sensação. Deu espírito aquele dia. Foi emocionante, muito legal. E que sensação gostosa. Muito bacana mesmo. Porque, pô, era nós que estávamos ali, o que que tem, né? Vamos fazer o que tem que fazer. Nós aqui queremos lembrar o Chico, que nós não falamos dele até agora. O Chico dizia que nós temos um dever de gratidão para com a Igreja Católica, que nos aproximou das leis de Deus, que nos aproximou de Jesus. Nós estamos no Espiritismo com Allan Kardec, que é o cristianismo redivivo. Mas nós temos que olhar para trás, para os nossos avozinhos católicos, olhar por eles por muito respeito. E esse exemplo é digno, porque enquanto que outros chutam a santa sem querer lembrar esse episódio tão triste da Igreja Protestante, os espíritas aí fizeram um ato de caridade e de amor. E a caridade foi muito mais para com a gente, eu acho, ali. Porque eu acho que a imagem ela é carregada de tanta energia positiva, né? De tanta aura tão interessante, que nós nos sentimos muito bem mesmo. Foi muito, muito bem. E também é o seguinte, o padre que estava ali junto não questionou nada, vocês não. Fizeram a psicometria da imagem? Com certeza. Muito legal, Bozano, né? Ernesto Bozano, psicometria. E a gente sente isso, né? Só não vimos imagem perto da imagem, mas sentimos muito mesmo. Acho que todo mundo que estava ali sentiu uma energia diferente. Eu acho que todo lugar que envolve Maria, né, a gente sente uma energia positiva, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer Fátima, né? A energia que tem, assim, em volta, assim, em termos de Maria, é uma energia, por exemplo, que eu sinto em Sacramento. Sabe? De Eurípides Borsanufo, lembrando de Eurípides, que recebia mensagem de Maria, recebia psicografia de Maria e recebeu a própria Maria também, fundando o Colégio Allan Kardec. É o mesmo sentimento, a mesma energia, sabe? Que eu senti, por exemplo, em Fátima, senti lá. É muito interessante. Então, já pensou a quantidade de pessoas que vai em Aparecida acreditando na santa, acreditando em Deus, acreditando em Jesus? Pois, Rui, eu tenho que dizer a você, na condição de espírita com Allan Kardec, há 3 anos atrás, nós estivemos na Basílica de Aparecida do Norte, representando o Espiritismo, a doutrina espírita, num diálogo interreligioso promovido naquele local. Eu, particularmente, não sou místico. Eu tenho assim, eu sou avesso a esses cultos místicos. Eu procuro no Espiritismo fidelizar a ciência, a filosofia e o cristianismo redivivo, sem colocar também Jesus no altar, mas trazê-lo até nós como um espírito puro e perfeito. Isso no sentido de responder aquela pergunta que muitos fazem, Rodrigo. Por que que Deus permite isso, que haja guerra, que haja violência? Porque irmãos nossos de outras crenças religiosas, que eu não vou nomear por motivo de ética, eles dizem assim, Jesus está no comando, Jesus está no comando. Bom, então se Jesus está no comando da Terra, ele não é competente. Por quê? E as guerras? E a violência? E os genocídios? E a queimada da Amazônia? Então a gente precisa, como espírita, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Jesus Cristo, Espírito puro e perfeito, co-criador da Terra, que Deus é criador de tudo, ele é o inspirador de um movimento de renovação no qual nós todos estamos engajados como alunos, cujo destino é o mundo de regeneração. Jesus não está no comando, porque se ele estivesse no comando, nós teríamos que questioná-lo a propósito do que está acontecendo. Nós temos o livre-arbítrio. Há muita criação, porque de repente a gente acaba virando papagaio de pirata, sabe, Jorge? De tanto você ouvir um fulano fala isso, o outro fala aquilo, nós vamos repetindo sem saber a origem e o fundamento. Vamos ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para descobrir que existem intervenções do mundo espiritual em épocas em que há essa necessidade. esse programa aqui, quando nós criamos, eu e o Jorge, foi justamente para tirar essas dúvidas. Porque tinha gente falando, não aceito, como é que é, não aceito, tem raiva de quem sabe. Quem sabe. Então nós vamos mostrar para as pessoas o que é realmente o Espiritismo. Isso. Vamos para as perguntas também? Vamos. Quantas pessoas ligaram para a gente dizendo, olha, eu não sabia que a doutrina espírita era tão bonita, olha, como que vocês apresentam. Que revelação importante. Outra coisa interessante também, então, Afonso, você fazer essa colocação de Jesus, a gente faz a via ao contrário aqui agora, da seguinte maneira. É, que eu tenho falado muito nas palestras, em preleções no Centro Espírita, por incrível que pareça, no sexta-feira agora na AME eu falei isso. Falei, pessoal, Jesus nasceu, ele fez o que fez, deixou todos os ensinamentos aí para nós, tal. Só que a gente tem que dar umas paradas de vez em quando e fazer uma reflexão. Ele nasceu mesmo para nós, né? Muito bem. O que que o nascimento de Jesus significa nas nossas vidas? Bem colocado, Jorge. É isso mesmo. Porque uma hora você pode, porque e outra coisa, você pode chegar à conclusão que ele não nasceu, porque nascer não é simplesmente você ver uma criança nascer lá, ela tem que nascer dentro da gente. É como aquele quadro da porta de Jesus, que ele está na porta. Precisa abrir. Né? Se você não abrir, ele não entra de jeito nenhum. Bem colocado, Jorge. Então, dá para perceber, no sentido que o Afonso falou, o tanto que Jesus precisa de nós. Governador não governa sem as pessoas trabalharem. Então, vamos trabalhar ao contrário. A gente fazer alguma coisa para Jesus conseguir o intento dele, que é exatamente ser o governador. É isso que o Afonso falou. O objetivo dele é que essa pátria seja redimida mesmo. Que essa, porque a gente passe de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Esse é o objetivo. E a gente pode dar a palavra ao próprio Jesus quando ele diz a Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo. Por hora, né? Então, por hora. São de todos os mundos do sistema solar. Não, mas aquilo ele está falando no sentido de tempo, porque não no sentido de planeta. Ele tá falando porque no sentido eu acho de que tempo. A gente precisa não ter uma visão míope do sentido, assim, às vezes a gente compara a governança com o sentido de comando que a gente tem aqui do planeta Terra. E não é, né? Então, está muito além da nossa compreensão o sentido de comando que tem de Jesus na Terra. Né? Não só na Terra, mas todo o sistema solar. E a própria doutrina espírita fala isso. Mas se você Rodrigo, se a gente pegar o livro Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, a gente vai entender perfeitamente essa colocação que o Afonso fez. Sim, mas se tem Ismael como pressuposto de Jesus, quem está no comando? Não, Ismael é preposto de Jesus no Brasil. Sim, no Brasil. Ou seja, ele tem um pressuposto. Cada país tem o seu preposto. Como cada terra pode ter seu preposto. Claro. Então, nesse sentido, por exemplo, eu concordo com o Afonso. Ele não é o comandante da terra, pode ser que ele tenha um preposto aqui na terra. Meu reino não é deste mundo. Palavras não, de Jesus. Mas meu reino não é desse mundo, eu entendo, porque ele fala assim, por hora meu reino não é desse mundo. Então, se ele fala por hora, uma hora vai ser. Aí nós vamos para o Apocalipse de João, Nova Jerusalém. Jesus Cristo virá num trono de luz. Então, aí sim. Mas por hora, a Terra está longe. Por hora, o mundo é nosso. Então, esse por hora é o seguinte, não é ainda, né? Não é ainda. Mas então, será? Ele está falando no sentido de tempo. Esse tempo não é meu ainda. Porque se tempo fosse de Jesus, não tinha deixado de fazer o que fizeram com ele. Se for analisar, por exemplo, faz sentido o que o Afonso está falando. Porque, obrigado. Por exemplo, a gente não concorda em muita coisa, Afonso, mas é legal a gente discordar de algumas coisas e debater. Nós temos que ser fiéis, mas, viu, gente? Não, deixa eu só terminar. É interessante o que você falou, que faz sentido. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier é um homem que não é desse mundo, se a gente for olhar. É muito à frente desse mundo. Desse mundo. Não, Chico Xavier, pelas suas contribuições, ele está muito à frente do planeta Terra. Né? Por isso que a gente fala que ele é um homem do futuro. E se ele se reporta a Jesus, porque todas as interações ele se reporta a Jesus, pode ser que faz sentido. Ele não é desse mundo, talvez é de outro mundo, né? Um mundo mais à frente. Né? Vamos para as perguntas? Vamos. Vamos? Olha só. E outra coisa, Afonso, vamos direto para as perguntas que as pessoas já estão tocando no ponto mesmo de coração do mundo, essas coisas, né? Então, aí você vai fazendo as suas colocações em cima dessas perguntas aqui dos nossos ouvintes. O Aécio César, nosso irmão Aécio César, lá de Sete Lagoas, está falando, perguntando assim, senhor Afonso, o que nos faltaria ainda para que as nossas mãos valham mais do que os lábios que rezam? Menos palavras e mais ações para ser a pátria do Evangelho. Obrigado. Eu gostaria de colocar o seguinte, me perguntaram aí, ficou no ar, o que falta para o Brasil ser a pátria do Evangelho? O Brasil já é a pátria do Evangelho. Em primeiro lugar, o Brasil já é a pátria do Evangelho. O que nos falta é ter caridade no coração. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a virtude que mais nos aproxima dos anjos é a piedade. Se houvesse piedade no coração de todos nós, a situação do Brasil não seria essa que nós estamos enfrentando hoje. O que nós estamos enfrentando hoje, portanto, é a falta de piedade, é a falta de caridade, é a falta de Deus em nossos corações. Mas nós temos que ser otimistas, nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos num verdadeiro vestibular da nossa vida espiritual de encarnados. O grande vestibular que nós estamos enfrentando hoje é a separação. Nós não podemos esquecer as palavras de Jesus, porque nós ficamos inventando muita coisa, místicos que nós somos, e nós esquecemos de fidelizar aquilo que é raiz espírita e raiz cristã. Nós estamos, nesse momento, na hora da separação do joio do trigo. O que é o joio? É o falso trigo. Ele parece trigo, mas não é trigo. É separação das pessoas que parecem boas, mas que não são boas. Separação das pessoas que são boas, que estão aqui, por exemplo, aqui neste trabalho abençoado de São José dos Campos, trabalhando voluntariamente para a difusão do Espiritismo, que, segundo Emmanuel, por intermédio do nosso querido e saudoso Chico Xavier, é a maior caridade que está ao nosso alcance, porque ela renova, ela reforma, ela abre os nossos olhos, ela nos aproxima da verdade, sempre lembrando palavras de Jesus: conheça a verdade e a verdade vos libertará. O coração, ele fala, a boca traz aquilo que o nosso coração está cheio. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas afirmações, lembrando que existe uma ciência que hoje estuda o pronunciamento que já é falado no Oriente Antigo, o mantra, que é a neurolinguística. Eu sempre digo, Rui, eu sou paz, eu digo para mim mesmo isso, eu sou luz, eu sou saúde. Que quando você pronuncia estes mantras, você está se impregnando de paz, sim, de saúde e de alegria de viver. Tem a pergunta aqui do Ari Rangel também, nosso grande amigo Ari Rangel. Ele fala, dá um bom dia, querido Afonso. O que o amigo pensa sobre o Brasil de hoje? E o que o amigo pode nos falar também sobre o político espírita Freitas Nobre? Freitas Nobre, bem lembrado, um exemplo de honestidade, um exemplo de trabalho, um exemplo de coerência, tanta honestidade, tanto trabalho, que ele não foi à frente na carreira política, porque os obstáculos para os homens honestos na política, eles são muito grandes. Vale, a sua lembrança vale muito nesse instante, e Freitas Nobre, sem dúvida, ao lado do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que chegou a ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eurípides Barçanufo, São Paulo, Cair Bar Schutel, Freitas Nobre São Paulo. Freitas Nobre não, São Paulo. Não, ele falou de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, que foi vereador e que ocupou... Deputado-geral, que era a mesma coisa que prefeito. É uma função que equivaleria hoje à de prefeito. Eu acho assim, o Brasil, eu sinto isso no meu coração, o Brasil, ele as coisas não vão se realizar de acordo com a nossa imaginação infantil. Nós não sabemos o que vem aí pela frente. Eu gostaria de recordar aqui palavras do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier, por intermédio da inspiração do Espírito Emmanuel, quando no Pinga Fogo, distante dos anos 1970, ele disse que até, provavelmente, claro que nenhum espírito pode assinalar com precisão uma data, mas até o ano de 2057, nós teríamos assim um crescimento de todas as iniquidades, de todas as dificuldades, de todas as corrupções na Terra. Mas a partir de 2057, cerca de 2057, nós estaríamos já, de fato, engajados no mundo de regeneração. Então, o que vem por aí é o nosso teste. Nós vamos ter, nós estamos sendo testados. Eu escuto a juventude dizer, todo mundo rouba, a gente vai roubar, não precisa estudar, a gente vai meter a mão no dinheiro, eu vou entrar na política para ganhar dinheiro. E essas criaturas estão perdendo a oportunidade de passar no vestibular e ganhar um espaço num mundo melhor. Vamos falar desse mundo melhor, um mundo melhor onde não haverá guerra, um mundo melhor onde não haverá polícia, porque não haverá bandidos e assassinos, um mundo onde não haverá desemprego, porque todos estarão empregados, um mundo onde todos poderão cursar a universidade, que será aberta e acessível a todos, um mundo onde haverá trabalho, um mundo onde nós poderemos falir também, por insuficiência moral, por, às vezes por falta de perseverança no bem, a gente poderá estar sujeito à depressão, à tristeza, ao desencanto, ao desânimo. Mas esse mundo de regeneração que nós temos pela frente é o mundo, eu me consolo com estas palavras, é o mundo que vai regenerar a Amazônia, do crime que a Amazônia está sendo hoje aviltada, a destruição da Amazônia. O mundo que será regenerado, um mundo onde o transporte não será mais pela queima do combustível fóssil, mas nós teremos aí o meio magnético puro e limpo. Então, esse mundo melhor, eu quero viver nesse mundo e quero estar lá com o Rui, quero estar com o Carlinhos, com o Rodrigo, eu quero estar com você, eu quero estar com todos, nós queremos estar lá com todas as nossas famílias. Eu acho que esse é o objetivo desse programa. Carlinho? Eu só queria comentar que nós, como espíritas, com a graça de Jesus, através das reencarnações sucessivas, que o aprendizado que nos é trazido pela nossa reforma íntima, que Jesus nos disse, faça aos outros o que gostarias que vos fizessem. Muito bem. E através da caridade, que é a religião que Jesus nos trouxe, quando nós entendemos que estamos num planeta onde somos todos irmãos, aprender a respeitar-nos e amarmos como os verdadeiros irmãos, é que nós estaremos chegando a ser o coração do mundo. Mas ainda nós estamos passando pelas nossas dificuldades morais através da falta de caridade. Vamos. Tem aqui uma mensagem do Luiz Carlos Forcato, tem uma pergunta. Existe a informação de quando o planeta Terra passou a ser de provas e expiações? Desde que nós estamos aqui. Desde que nós estamos aqui. Nós viemos de um mundo primitivo, viemos aqui para a Terra, e Jesus Cristo, conforme nós aprendemos a Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, na obra célebre do comandante Edgar Armand, saudoso comandante Edgar Armand, da Aliança Espírita Evangélica do Estado de São Paulo, Exilados da Capela, e no livro psicografado pelo Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, e também no último capítulo da Gênese, Os Tempos São Chegados, Os Novos Tempos, A Renovação da Humanidade, a Terra já foi planeta primitivo. A Terra alcançou a condição de mundo de expiação e provas, e nós não somos, como muita gente, o Rui colocou isso aqui muito bem, passou batido aqui, nós somos todos aqui extraterrestres. Sim. Nós não somos da Terra. Da Terra, do planeta Terra, são os nossos irmãos indígenas e silvícolas. Eles estão na Terra, nas suas primeiras encarnações. A Terra é o nosso corpo, mas o nosso espírito não é da Terra. É por isso que Jesus veio falar para os espíritos. Chico Xavier veio falar para os espíritos, não para os espíritas. E a gente observa que nós não entendemos nada, que a gente fica achando que Jesus veio falar para a gente humano, e ele não veio falar para o humano, veio falar para um espírito que nós não sabemos de onde vem. Você sabe de onde veio o seu espírito? Para onde vai, palavras de Jesus, o Espírito sopra para onde ele quiser. Sim. Nós podemos ouvi-lo, mas não podemos apreendê-lo. Ele vai para onde ele quer, falando a propósito da própria reencarnação. E age de acordo com o seu livre-arbítrio. Lembrando, vamos lá, que, a gente está com o sorteio, né? Então o Tião está ali, vocês estão vendo agora o Tião aqui na tela, dá um tchauzinho aí, Tião. É, o Tião está lá recebendo as ligações, tem bastante gente ligando aqui. Olha. É, quem ligou aqui já foi a Dona Dina. Dona Dina ligou, desejando todos um forte abraço, né? Então participando aí também do sorteio. O Tião disse aqui que participantes do sorteio já colocou o nome de todo mundo aí que ligou pra gente, o Aécio, o Ruth, Mac, Cleide Bessa, né, a Ana Lourdes, a Dona Dina, né, o João Ramalho, a Severina, a Vera Barbosa, a Elda, a Ana Carolina, todos vocês a gente tá colocando aqui os nomes para o sorteio do livro, tá aqui, né? Vou colocar aqui que eu tô falando e aí... Então, no livro Frei Galvão, que a gente vai sortear aqui, do Afonso Moreira Júnior, né, Os Santos e o Destino de um Santo. Tá? Se você não ganhar, não tem problema não, a gente colocou o link aí, vocês podem comprar nesse link. Pelo YouTube, tá? Então a gente vai sortear mais pra frente. O Daniel Rosa fez uma pergunta, quer passar aqui, Carlinhos? Essa pergunta pra ele? Eu tenho uma pergunta antes do José Costa. Ah, legal, manda aí. A evolução moral contínua nos dará condições de, por nós mesmos, implantarmos o verdadeiro regime proposto pelo Mestre Jesus? Sem dúvida, nós fazemos parte dessa iniciativa. Nós somos todos aqueles grãozinhos de areia que formam essa praia, na qual todos nós vamos poder usufruir desse momento melhor, desse mundo melhor. As iniciativas de cada um de nós, o mundo melhora na medida que cada um de nós melhoramos. Você falou da reforma íntima. O que é a reforma íntima? É deixar de lado, em primeiro lugar, os vícios grosseiros. Quais são os vícios grosseiros? O fumo, a bebida alcoólica, os exageros à mesa, a luxúria, os exageros da prática sexual desviada do amor e do bem. E em seguida, a sublimação dos nossos instintos em relação ao nosso semelhante. Então, na medida em que a nossa reforma íntima... Porque as pessoas imaginam, o Carlinhos, que a reforma íntima é tipo uma bronca que alguém está dando para a gente. Não é. A reforma íntima é como um médico que diz para nós, Afonso, você não pode comer esse ou aquele alimento, porque se você insistir no consumo desses alimentos, você vai sentir dor, vai ter problema, vai ter dificuldade, etc. e tal. A reforma íntima é a mesma coisa. Ela vem para nos beneficiar, para que a gente se sinta melhor, com mais disposição, com mais alegria, e que a gente se liberte daquelas influências negativas, as chamadas obsessões, cuja origem são a nossa imperfeição. Então, se eu fumo, se eu bebo, eu vou atrair espíritos que fumam e bebem, espíritos viciosos que vão me pesar as minhas costas. Quando eu me desvencilho do cigarro, da bebida, da dependência química, esses espíritos vão procurar o que fazer em outro lugar, porque eu passaria a ser uma companhia sem graça para eles. Então, a reforma íntima é para a nossa felicidade. Não é um processo imposto de cima para baixo. Ou se não, Afonso, ele fala, nossa, o caminho que esse irmão está seguindo é muito bonito e eu vou acompanhá-lo. Pois é, pode acontecer também. E também para a nossa saúde. Para a nossa saúde. Nossa, porque saúde. No livro Obras Póstumas, Kardec fala que se nós tivermos bons pensamentos, boas atitudes, até a nossa saúde vai ser diferente. Pois é, legal. Vale a pena. Reforma íntima, eu costumo dizer, reforma, eu faço parte de um movimento em São Paulo, Direitos Já, pela democracia, pela liberdade do pensamento. Agora, no Espiritismo, eu acho que é reforma íntima já. Você não acha, Jorge? E a música ajuda bastante. Uhum. A música que esse rapaz faz, ela envolve a gente, porque a música é agradável, ela penetra em nossa alma e renova o nosso coração, uma mensagem assim de elevação espiritual. Com certeza. Vamos para a pergunta do Daniel Rosa? Vamos sim. Professor Afonso, poderíamos conectar a parábola dos maus vinhateiros em Mateus 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, Israel, e será dado uma nação, Brasil, que produza os seus frutos. Jesus estaria se referindo ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Eu acredito que genericamente sim. Lembrando, a propósito da colocação que você... como é o nome do nosso irmão? É Daniel Rosa de Assis. Daniel Rosa de Assis. Veja, Daniel, lembrando que nós aqui, o Rui, o Jorge, o Carlinhos, o Rodrigo, o Tião também está ali. O Tião está escondido, eu pensei que ele estava em oração. Está aparecendo aí na tela agora. Está aparecendo na tela. Nós somos, gente, os trabalhadores da última hora. É importante a gente fazer essa colocação. O Chico fazia isso. Essa observação ao pé do abacateiro. Nós ajudamos, Rui, a construir esse edifício de dogmas, de iniquidade, de corrupção. Só que bateu lá dentro de nós o arrependimento, o remorso, e a gente deu uma virada na mesa. Então, hoje nós estamos aqui, tudo bonzinho, tudo carneirinho. Carneirinho no sentido da busca pela pureza, pela bonomia. Nós estamos aqui abraçando Jesus Cristo, mas até ontem, eu não sei se nós estávamos ali jogando pedra na cruz. Então, temos que aproveitar esse momento, fazer o melhor que está ao nosso alcance, como é feito aqui na Vivência Espírita. Porque é o momento, eu vou insistir nessa colocação, é o grande vestibular da humanidade. Quem está se deixando corromper está se perdendo. Aquele que está sofrendo, mas está na honestidade, na lealdade, no amor e na fraternidade, está passando no teste e vai fazer parte de um mundo melhor. Tem mais pergunta? Eu tenho duas colocações aqui, do Remildo Vieira, que ele pergunta para você. Os membros da ONU não seriam comunistas? Aí o José Costa responde para ele. A ONU é um órgão a serviço da nova ordem mundial, assim como todas as organizações ligadas a ela. O que ela tem produzido ao bem comum até hoje? Pelos frutos conhecereis a árvore. Agora, a pergunta do Romildo está mais completa aqui. Ele fala assim, a ONU não seria comunista? Recapitulando, os membros da ONU não seriam comunista? Abraço, sou de Limeira, São Paulo. Eu não acredito que não. Comunismo não existe desde que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas faliu, não é? Faliu, o comunismo desaparece de cena. Hoje a Rússia é uma ditadura fascista. Nós sabemos disso. Não estamos fazendo aqui nenhuma aleivosia, nenhuma acusação. Mas é uma análise, é um país fascista, é um país que se deixa dominar por um predomínio daquele que é um ditador preposto supostamente pelo povo. É uma autarquia, né? E é nesse sentido, veja bem, é nesse sentido que nós temos que verificar que o trabalho da ONU, que não é perfeito, porque a perfeição não é desse mundo, é muito importante. Porque a ONU foi conquistada com muito sacrifício. Quem conhece a história... Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Da Segunda Guerra. A Organização das Nações Unidas foi uma movimentação. E o Brasil com Oswaldo Aranha... Para se evitar ali, as próximas guerras, né? Apesar dela não ter êxito, né? Porque tem guerra em todos os lugares, né? E nós temos êxito. Mas ela tem um objetivo nobre, né? Pois é. Ela tem uma finalidade nobre. Pois é, esse é o ponto. O Chico dizia, Chico, você é um santo. Chico, você... Enchia o Chico de elogios. O Chico dizia, se eu salvar uma pessoa, eu tô salvo. É legal você se falar... Se eu salvar. É legal você falar que o Chico é santo, que essa semana apareceu um vídeo mesmo do Chico. Real, né? Claro. Com ele, sobre as negações de Chico, né? Parece que é mais ou menos esse título. Não sei se o Rodrigo viu, né? Que um aparece não aparece vi. Lá, ele chegando no local, e a pessoa, o narrador, o orador lá, não é orador, né? O locutor tá falando assim, então hoje nós estamos aqui com esse santo homem, o Chico Xavier, só com a cabeça. Ah, viu? Vi sim, lá do Nuno, né? Nuno colocou. Aí depois... É do vídeo isso. É, aí outra coisa, aí um não lembro quem que era, agora o outro era o seguinte, né? Que aí ele contando a história, ele falou, então, aí a mulher chegou perto de mim, quando ela chegou perto de mim, ela falou... É muita burocracia para receber um beijo. Ele falou, mas eu não chamei a senhora aqui, a senhora ficou aqui porque a senhora quis. Olha a resposta, gente. Ou seja, olha a resposta. E isso vai ao encontro do que o Afonso fala, de desmistificar. É. Né? Desmistificar. Bem colocado, Rui. Bacelli, bem colocado, Rodrigo. E o Bacelli falava, o Chico, ele impunha. Ele chegava aqui, se eu fazia alguma coisa errada no centro, ele chamava atenção. Uhum. E o Carlos Sanches, que está ouvindo a gente aí, que estava lá do Recanto da Prece Euríbio Barçanufo, ele também relatou uma chamada que ele tomou do Chico aí, da frente de todo mundo. Não, ele e a Beth, porque eles tinham... E tinha uma coisa, aquele que falasse... Mandaram pílulas, né? Pílulas. É. Sabe aqueles negócios de pílulas que tem na internet, que o pessoal fica mandando para um lado e para o outro? O Carlos Sanches foi mandar as pílulas, fez pílulas e quis mandar. Chico chamou a atenção dele. É. Falou esse negócio de pílulas, não. Ele falou, você tem que botar o nome, o título, nome, autor espiritual, editor e edição. Muito bem, apoiado, gente. Nós temos muitos companheiros nossos que ocupam a tribuna. É bom falar, até que nos sirva até de correção. Está na tribuna o sujeito ali, diz, olha, tem um livro, eu não me lembro o nome. Mas eu sei que o autor é um espírito, mas eu não me lembro. O médium, eu acho que é lá de Piracicaba, ou será que é de Araraquara? Mas não sei. Mas a história é essa. Gente, o Chico fica... Você me lembrou bem, Rodrigo. O Chico ficava arrepiado. Olha, você tem que ocupar a tribuna. O livro, Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo, do fulano de tal, da editora tal, é um romance. E edição. Ele já estava prevendo já algumas provas de hoje. Até edição. O Chico abençoado. Olha, cada vez mais. Mas essa da mulher, e no final ele arremata. Eu não deixei ela sair sem essa, não. Não, mas tem uma coisa meio que o Chico não aceitava, era pessoas que vinham distorcer a doutrina. É, ele era bravo. É, ele ficava bravo. E eu pego no pé da ONU, né? Mas só explicando para o ouvinte que a ONU não é um país. Então, ou seja, ele não tem uma economia. Então, não é possível ser comunista, né? Não, então, ou seja, o que é um sistema comunismo? A pergunta ou capitalista? Foi feita se os integrantes da ONU é verdade. Eram comunistas. Então, eu digo que não. Realmente. Porque, não. Veja... há uma polarização, esquerda e direita. É. Esquerda e direita. A esquerda com ideias mais socializantes e a direita mais voltada para um capitalismo aqui no Brasil ainda incipiente e selvagem, que vai alcançando em países europeus uma condição de desenvolvimento muito grande, abrindo portas para um socialismo que é a forma de governo do mundo no futuro. É. O Chico dizia que vai chegar uma época do mundo, se a civilização, se nós, né, conseguirmos levar adiante o Evangelho de Jesus, onde se faltar arroz no Brasil, não precisa nem falar mais nada, o Japão manda para cá. Se a Europa precisar, tiver precisando de carne, o Brasil vai providenciar. As faltas de um país serão supridas pela oferta, pela doação de outros. Esse é o mundo de regeneração. Isso quando não começar a produzir, né? De acordo. Isso não começar a produzir, por exemplo, na Lua. Bom, aí você já está viajando, Rodrigo. Não está viajando, não. É realidade. Não é viagem, não. É realidade. Vamos ficar mais aqui na Terra. Se você descobriu água lá, né? Peraí, Jorge. Peraí, Rui. Se você assistiu Pinga Fogo, né? Que o Chico falou, olha... Eu lembro as palavras dele em relação à Lua. E se a gente olhar o Spice, as estações e tudo mais, espaciais e tudo mais, está um pulinho, está do lado. Né? Não, a gente observa o que existe de terra para ser cultivada, para ser plantada. E o Brasil... É o celeiro do mundo. Quem falou isso daí foi o ex-presidente do Chile. O Brasil é celeiro do mundo. Então, Chico Xavier falou também. É? Chico Xavier falou também. Falou realmente. Então, a gente vê que nós precisamos aprender a valorizar o Brasil. Precisamos aprender a dar valor para a nossa terra, para o nosso povo, para a nossa conquista que nós temos aqui. Porque você vê briga de pessoas aqui por religião aqui no Brasil? guerra. Você vê guerra por vandalismo, por ética, por etnia. Não tem nada disso. Por isso que é pátria do evangelho, né, Rui? Não, coração justamente. Do mundo, né? É, exatamente. Eu acho que o grande objetivo da frase Brasil, pátria do evangelho, coração do mundo é exatamente essa. No sentido assim, coração do mundo por quê? É, o coração é o sentimento, né? E a gente pega aqui todas as raças aqui no Brasil, né? Todas as etnias aqui no Brasil, tem as suas encrencas aqui, mas é muito pouco. A gente, quem mora em São Paulo, vê que judeu e muçulmano andam junto lá. É. Onde é que você consegue ver isso? 25 de março, em São Paulo. É. Então é uma José coisa Paulino, fantástica. José Paulino, onde você nasceu, Bom Retiro. Por ali. Uhum. No Bom Retiro. E pátria do evangelho é pátria do evangelho. Mais de 90% são todos cristãos. Nenhum país do mundo tem o diálogo interreligioso como nós temos aqui no Brasil. Afonso, nenhum país. Exatamente. Olha só. Agora, o que que as pessoas, a maioria das pessoas veem com o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, teria que ser uma coisa perfeita. Teria que ser uma coisa bonitinha, todo mundo de asa, andando para lá e para cá. Pode esquecer, não vai chegar nunca isso aí, não. Quando a gente entrar no mundo de regeneração, é 51% bom, mas ainda tem 49% ruim ainda. Então, o que acontece? O mundo não vai virar perfeito só porque vai entrar na regeneração. O mundo só é perfeito quando ele entra na esfera crística, né? Que talvez chegue lá, a gente não precisa mais de corpo. Agora, o que acontece? Não fica esperando que a gente vai achar que a coisa mais virar todo mundo santo, botar asa e andar para cima e para baixo. O Brasil não é o coração do mundo, pátria do evangelho, por causa disso. O Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho, porque do jeito que nós somos aqui no Brasil. Todos aqui somos. E o que a gente está levando para o mundo também, né? O que a gente está levando para o mundo? O que a maioria das pessoas esperam é que alguém faça alguma coisa por nós, não que é. Que a gente faça. Que a gente mesmo faça, exatamente. Através da reforma íntima, né? E por isso que eu falei no começo, Jesus precisa da gente. É. Deus precisa da gente. Então a gente fala, não, mas como é que Deus pode precisar de mim se Deus é onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, onipotente? Como é que Deus vai precisar de mim? Precisa sim. Tudo que eu fizer para ajudar na obra de Deus, eu estou ajudando Deus, de alguma maneira. Então, traz para Jesus também do mesmo jeito. Tudo que eu fizer para ajudar na obra do Cristo, que é pelo que a gente conhece, esse planeta de provas e expiações, esse planeta que nós estamos vivendo, Jesus é o governador planetário. Segundo Chico Xavier também, ele não era só da Terra, tem outros planetas também que ele é governador. Então, se nós trabalharmos bem, se for bom pai de família, se for um bom cidadão, se nós preservarmos a natureza, né? Se nós formos uma pessoa bacana no nosso órgão social onde a gente está, na nossa religião, com certeza nós estamos ajudando Jesus a transformar esse mundo em um mundo melhor. Tá, mas como disse o nosso irmão Afonso Moreira Júnior, que Jesus Cristo é nosso guia e modelo, nós subentendemos que ele passou por muitas encarnações para chegar ao espírito de alta envergadura que é hoje. E nós estamos no mesmo caminho que ele. Claro. Basta que nós tenhamos consciência disso. Claro. Afonso, então, você ia falar, inclusive, da a visão espírita atual. E qual é essa visão espírita, do espírita atualmente? A visão espírita da atualidade é que nós estamos num momento de transição. Então, essa é a colocação. Nós estamos entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração. Nós estamos, nesse momento, no chamado olho do furacão. Nós estamos observando tudo o que está acontecendo ao nosso redor e nós precisamos tomar partido do evangelho. Então, nós temos que colocar... O espiritismo tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. A nossa religião no espiritismo são as máximas morais trazidas por Jesus Cristo, sobre as quais não existe dúvida, não existe polêmica, não existe debate ou discussão. Então, nós temos que tomar como base, como norma de conduta, o evangelho de Jesus, que é o nosso, é a nossa tábua de salvação, é o nosso passaporte para um mundo melhor. Nós não podemos ficar, Rui, como muita gente está ficando, preocupado única e exclusivamente com a vida material nesse mundo. Sim. Nós temos que agir com despojamento, Claro, precisamos da condução própria, da casa própria, precisamos da alimentação condigna, precisamos dar aos nossos filhos educação, sustento, tudo isso é material. Mas veja, na balança é necessário que haja equilíbrio, o material e o imaterial. E o que é o imaterial? É o metafísico, é o espiritual, é voltar o nosso espírito para a reforma da nossa alma. Nós somos espíritos eternos, tendo uma experiência carnal. Nós somos espíritos eternos, ocupando um corpo material e vivendo uma experiência no momento de transição da nossa Terra. Veja como é importante, Jorge, nós fazemos parte de um momento histórico da nossa civilização. Quem sabe um dia, daqui a muitas encarnações, nós tenhamos consciência do passado e vamos poder dizer, olha, nós participamos do momento em que a Terra ainda era mundo de expiação e que estava virando para mundo de regeneração. As provas eram muitas. Era pandemia, era corrupção, era roubo, era terremoto, era maremoto, era tsunami, era vulcão, era explosão atômica, era uns contra os outros. E graças a Deus, graças ao Evangelho, eu me agarrei no Evangelho e estou aqui com vocês no mundo de regeneração. Eu viajo um pouquinho, estou fazendo que nem o Rodrigo, estou viajando um pouquinho, porque é bom viajar no tempo e no espaço, sim, porque reconforta o nosso coração. Elucubrar, né? Elucubrar, é muito bom. Rodrigo, vamos para o intervalo? Vamos. Coloca a música aí, Brasil, Coração do Mundo, com Sérgio Santos. Vamos. A gente vai para o intervalo. Que beleza. Vamos lá, então. Que maravilha. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Este meu torrão natal é gente humilde trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul, o sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul, a nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É alegria nos madrigais. Alvorada amanhece com harmonia. A passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa. Coração do mundo transmitindo seu calor. Nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul, a nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia. É alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria do evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É, Rodrigo, o tema hoje é o Brasil de todos nós. Depois o Afonso comenta pra gente, por favor. Há de chegar um tempo em que o Brasil de todos nós será um país de paz. Um país onde não haja miséria de recursos amoedados, nem a ignorância das letras. Onde todos trabalhem e haja trabalho para todos. Os que não necessitem dos valores salariais, trabalhem pelo bem geral, em voluntariado de amor. Há de chegar um tempo em que derrubaremos os muros dos quintais, não mais cultivando o medo, e abraçaremos o vizinho como um irmão. Um tempo onde as crianças voltem a correr pelos parques nos dias de sol. Crianças que possam ir e vir das escolas, sozinhas ou em grupos, enchendo as ruas de risos, corridas, alegria. Ah, Brasil, como te desejo grande, maior do que teu território. Um Brasil sem fronteiras internas, onde os filhos do norte e os do sul falem a mesma linguagem, a do bem. Onde os sotaques, os regionalismos sejam preservados, como essa diversidade sadia, característica do grande mundo de Deus. Mas onde o idioma único seja o da fraternidade. Irmãos do leste e do oeste trabalhando pela mesma grandeza da nação. Haverá de chegar um tempo, que pode ser já, se você e eu começarmos hoje a estender a mão ao vizinho e o saudar com um bom dia, amigo. Um tempo em que os estádios ficarão lotados com pessoas cujo objetivo é assistir um bom jogo de futebol. Um jogo onde o importante não será quem leve a taça, mas aquele que demonstre a mais apurada técnica, a melhor habilidade e a mais fina ética. Um tempo em que as salas de teatro se abram para todos, crianças, jovens, adultos, idosos, para assistir o drama e a tragédia em elaboradas peças. Assistir o cômico, rindo com prazer. Também para ouvir a música dos imortais, o cancioneiro popular, as baladas do coração. Haverá de chegar um tempo em que música também se ouvirá nas praças, nos parques, nas estações de trem, nos terminais de ônibus. Então, em vez de ansiedade e preocupação, a alma se extasiará com a harmonia das notas, em escalas crescentes e decrescentes, com as melodias compostas com a mais delicada sensibilidade. Quisera que esse dia chegasse logo, para não mais ver lágrimas de mães pranteando filhos prisioneiros, mas sim deixando escorrer o pranto da emoção pelas conquistas dos seus rebentos. Quisera que esse dia chegasse logo para ver mais sorrisos e menos dores, mais justiça e menos demagogia. Quisera que esse dia chegasse logo para, no Dia da Pátria, contemplar com emoção o pavilhão nacional tremular ao vento, mostrando suas cores, com especial destaque para o branco da paz. E então, cantar o hino pátrio com todo vigor. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Thank you. desse momento, Giga Vale. Afonso, o que, que você poderia falar dessa belíssima mensagem? Belíssima mensagem, e eu posso dizer o seguinte: nós temos uma amostra desse mundo citado nesta mensagem à disposição de todos nós. Existe uma amostra da possibilidade desta mensagem, que são as casas espíritas. Na casa espírita, nós temos um terreno que mais se aproxima do mundo de regeneração. Na casa espírita não tem gente pobre nem gente rica. Na casa espírita ninguém é superior a um nem inferior a outro. Na casa espírita não se pergunta quanto você ganha, se você está empregado, se você tem diploma superior, se você tem algum cargo na sociedade. Na casa espírita, no centro espírita, é fundamentado nas obras básicas de Allan Kardec, nós encontramos a fraternidade, o trabalho, a oportunidade, o alimento é igual para todos, o conforto que existe é igual para todos, as oportunidades de trabalho são iguais para todos. Então, já existe uma amostra do mundo de regeneração no centro espírita à disposição daqueles que estão nesse instante nos ouvindo, que devem se engajar na assistência espiritual, frequentar uma vez por semana, que é um trabalho preventivo, é um trabalho que nos ajuda a fortalecer a nossa saúde física e espiritual. Frequentar uma vez por semana a casa espírita, procurar se engajar nos cursos de espiritismo e, posteriormente, quando se sentir em condição fortalecida, se engajar no trabalho voluntário. Não há bem maior, não há bem maior à nossa disposição para doar do que o nosso próprio tempo. Aquele que doa 2-3 horas por semana a um trabalho voluntário faz um bem. O Chico dizia isso. Aquele que é capaz de doar algumas horinhas por semana a um trabalho voluntário, seja na igreja, seja no centro espírita, seja num lar para órfãos, seja num lar para idosos, aquele que é capaz de doar o seu tempo para um centro espírita, para uma obra comunitária, está fazendo um bem imenso à sua alma. Eu faço uma reparação aqui a essas colocações que são tão apropriadas e patrióticas, para lembrar uma questão que não pode passar batido àqueles que são estudiosos do Espiritismo com Allan Kardec. Nós aprendemos no Espiritismo a louvar a família espiritual, a família universal, acima das bandeiras pátrias, acima do nacionalismo. O nacionalismo é importante, a nação se une, se junta em propósito de um ideal. Mas nós sabemos na história da humanidade que os nacionalismos exacerbados levaram a situações dramáticas a propósito da própria Alemanha na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, no Espiritismo, nós aprendemos a destacar, acima da nossa pátria, acima do Brasil, o universo, a família universal. Nós somos todos irmãos. Os Espíritos dizem que no mundo de regeneração é importante colocar essa questão. No mundo de regeneração, muitas pessoas imaginam que haverá um governante só para o planeta todo. Não haverá. Haverão governos independentes, porque cada povo guarda a sua tradição, os seus costumes, a sua forma de cultuar a Deus. E tudo isso será respeitado. Como o Jorge colocou, não é ainda um mundo feliz, não é um mundo perfeito, onde nós teremos a oportunidade de, na confraternização, nos entendermos como diferentes, mas como todos filhos de Deus. Então, eu vejo com muita reserva esses amores pátrios, nacionalistas, bandas de música e tudo isso. É importante a cultura de um país, mas mais importante é a cultura do universal. Vamos encerrar. Momento Giga Vale, Rodrigo, encerrando. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Afonso, ele está hoje defendendo o tema Brasil, coração do mundo. É. Fala, fala, cara. Só uma pergunta do Ed Moreno aqui. Ed, um grande abraço para Ed. Ed Moreno, é. Meu nobre Afonso, já que falou da música e já tive a alegria de participar com você em eventos, a música é a primeira cura na Casa Espírita? A cura na Casa Espírita é o Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho é a receita do médico de almas, que é Jesus Cristo. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou um dos que defendem a música, não música espírita, que não existe música espírita. Existe música com temática espírita, o que é diferente. A música com temática espírita, ela eleva a alma, ela traz uma mensagem muito forte. É exemplo do trabalho do Grupo Castelã, coordenado, chefiado pelo nosso irmão Jorge, aqui presente. A música, quando tem um conteúdo de ordem elevada, ela toca a nossa alma, porque ela é um discurso, Carlinhos, agradável. Eu sou fã da música popular brasileira, eu sou fã do jazz, eu cultuo a música sinfônica e instrumental. Agora, é importante colocar o seguinte, na assistência espiritual, nós temos vários momentos em que a música é importante e predominante e preponderante. Num evento espírita, Jorge, sem música com temática espírita, sem a alegria da música com temática espírita, não dá. É tão agradável quando você tem oradores que falam com o coração, como o Rui colocou, que trazem um exemplo vivido, a experiência vivida, entremeado por momentos musicais. Aquilo faz um ambiente agradável, de ordem elevada, e os espíritos trabalham os nossos corações nesse instante. O que nós não podemos fazer, infelizmente eu tenho visto isso, é transformar as nossas reuniões de assistência espiritual em programa de auditório. Eu tenho visto isso. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão! Eu digo, meu Deus, eu estou onde? No SBT? Ou estou na Rede Globo ou estou numa casa espírita? Desvarios de pessoas que querem brincadeiras, piadinhas sem graça, aquele chamado quebra-gelo. É preciso, no movimento espírita de hoje, lembrar a solenidade que é o contato com esses espíritos de luz, esses espíritos de larga envergadura moral, que estão ali naturalmente com uma missão. Isso não é brincadeira. E o apresentador, aquele que é o mestre de cerimônias, o coordenador dos trabalhos, o dirigente, ele não é apresentador de auditório, ele não tem que cativar as pessoas. Vem cá, você aí, está muito bonita, fala alguma coisa. Isso não existe. Infelizmente, nós temos visto também, Jorge, pessoas de boa intenção que vão lá em reuniões de assistência espiritual, que não é evento comemorativo, não é celebração, não é confraternização. Assistência espiritual, ela requer solenidade, introspecção, respeito. A música deve ser um som ambiente, em tom baixo, que sirva para que aquelas criaturas possam se harmonizar. Agora, nós temos visto em reuniões espíritas músicas controvertidas, criaturas desafinadas, que vão lá com a melhor das intenções, mas que mais contribuem para desequilibrar o ambiente do que para animar o ambiente. E são apresentados assim, agora vou chamar fulano de tal, a dupla não sei quem, que vai tocar aqui para harmonizar o ambiente. Gente, harmonizar o ambiente, querido dirigente espírita, é com oração. Isso eu aprendi com Jesus Cristo. Não é batuque, não é música agitada. A música com temática espírita, de ordem elevada, a exemplo daquela que nós temos visto em muitos eventos em que o nosso companheiro Jorge Reis ele participa ativamente, é a música que celebra a alegria, a mensagem espírita, encaixada numa solenidade que não é assistência espiritual, não é desobsessão. Eu não sei se eu fui claro nisso, Rui. Foi porque o Marcos, o Gael Gama, entrou aqui e falou que agora todo mundo acordou com a mensagem que você passou aqui pra gente. Eu só queria ressaltar uma coisa. Depois da pandemia, o Jorge Reis, na sexta-feira, lá na AME, fez o Evangelho Musicado, que é uma bênção para nós, que nós estávamos com saudade. E o povo, quando ele terminou e agradeceu e despediu, ninguém saía da cadeira. O Jorge falou, gente, pode ir embora. Pode ir embora. Então, isso aí, foi um negócio isso é genial, padrão. Sabe, o Afonso? Porque as pessoas ficaram encantadas, porque ele, eu acredito, falando sobre o Evangelho de conheço Jesus, o trabalho dele, dando a orientação toda, tenho a todo todos mundo, os CDs. E ele cantou no final uma Ave Maria, que o pessoal relaxou na cadeira e ninguém queria levantar para ir embora. Agora, a pergunta do Ed foi direcionada, o assunto foi direcionado. Ele perguntou se no trabalho de cura a música é importante, né? Então, por quê? Porque a gente vai lá no Ribeirão Pires, lá no Edson Barbosa, e o Edson Barbosa faz questão de ter sempre gente cantando durante o trabalho de cura. E o que é que acontece no trabalho de cura? Quando a gente vai para um trabalho de cura, as pessoas que vão para o trabalho de cura, elas vão muito preocupadas. Se a pessoa está procurando um trabalho de cura, é porque ela está com algum problema, né? Ela está com algum problema, ela está passando por alguma dificuldade, seja física, seja moral, seja espiritual, e ela está ali para ser curada. Mas ela fica muito constrangida com ela mesma ali, às vezes. Ela fica ali sem se abrir. Ela fica ali sem se abrir. E aí o que a música faz? A música é mágica. A música é o seguinte, quando você começa a cantar, aí não precisa ser só música. Música que seja, que tenha espiritualidade nela, com certeza, né? Porque nós já fomos em eventos também, como o Afonso está falando, que o cara está tocando rock lá, eu adoro rock, entendeu? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra, pelo amor de Deus, né? Já fui em evento aí grande, que chega lá e fala, mas peraí, o orador vai fazer a preleção aqui agora, o cara está cantando rock, todo mundo gritando, né? E música assim desse jeito, isso não tem sentido, na minha opinião. E aí, no trabalho de cura, o que acontece? Quando você começa a cantar, é como se as pessoas elas se abrissem. E quando ela se abre, ela presta atenção na música, os chakras dela, os centros de força, eles relaxam. Aí a cura começa a acontecer antes da própria cirurgia espiritual, porque a espiritualidade já está ali trabalhando com as pessoas. Então, uma coisa é você estar receptivo a isso. Outra coisa é você estar ali parado, né? Sério, sem saber o que você faz, preocupado só com a doença, e você não relaxa para poder ser ajudado. Então, o Ed é especialista nisso também, de fazer esse trabalho. Ele vai muito lá no Recanto de Luz e Mancheiro fazer, cantar, enquanto as pessoas estão esperando a cirurgia espiritual, né? O Rui teve lá algum, vai lá de vez em quando e vê a eficácia da música. Né? Ah, sim. E o Ed, ele faz muito bem esse trabalho. Uhum. Legal. Com vamos lá? Coração e com alma, né? Uhum. Então, com o oferecimento de WS Festas e Embalagens, né, que apoia o nosso programa aqui, falando em WS, o Walter e a Sandra vão estar aqui no próximo programa, né? Sim, senhor. Todo mundo vê o WS e não sabe o que significa, né? Então, o Walter e a Sandra estarão... O W estará... é Walter e S é Sandra. E que estarão conosco semana que vem falando sobre Umbanda, né? Sobre a Umbanda... Sagrada. Banda sagrada. Sagrada. Diálogo interreligioso. Exatamente. Vivência espírita. Exatamente. Vai, o Rubens Saraceno vai dar passividade aqui. Brincadeira. Que é um dos fundadores aí da Umbanda Sagrada, né? O fundador, né? Pode falar. Aqui na NECA tem uma notícia para você aqui. Bom dia, Rodrigo. Você está dando um show na transmissão. Som perfeito, visual e layout na tela. Muito confortável de se ver. Parabéns pela dedicação. Já estou elogiando, tia, aqui que dessa vez o programa está sem cortes. Graças obrigado. A Deus. Graças não, a Deus o Afonso veio pessoalmente. Mas também houve aquisição aí de novo, no break. É, a gente teve que... É, a gente fez alguns ajustes aqui também. Não, não, era um problema aqui mesmo. Era problema do estagiário mesmo. Que era... É, tinha um arquivo que era gigantesco. Por que estagiário? Por que estagiário? Estagiário da espiritualidade. Ele tá estagiando ainda. Estagiário da espiritualidade. Não aprendeu ainda direito. Eu me considero o eterno aprendiz. Você que já era master. Tá, não, eterno estagiário da espiritualidade aqui, estagiando essa terra e aprendendo sempre. E vamos voltar aqui para os aniversários, mas graças a Deus a gente identificou a causa raiz do problema, já resolveu, sem precisar trocar. Diagnóstico? Sem precisar trocar o CPU, graças a Deus. Mais importante. Vamos lá para os aniversários. Bem, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 21 a Maria Auxiliadora Tolentino e no dia 23 nosso querido amigo Hélio Pereira. E aqui tem um monte de gente, olha só. Dia 19, quem faz aniversário é a... É hoje, né? Isso. Dia 19, hoje a Manuela, lá do Semajode, lá da Casa Espírita Maria João de Deus. Dia 19 também a Dirce Moura faz aniversário, a Dirce que é lá do Jefa. O Daniel Melo também faz aniversário hoje, né? Agora dia 20, Alice, lá da AME, a Anitta também da AME faz aniversário. Dia 21, o nosso querido João Luiz, lá da casa da Marcela, pai da Fernanda, avô da Marcela, né? Faz aniversário dia 21. Dia 21 também a Andrea Meléu, da PU Brasil. André, ela tá na Alemanha, da rede Doutrina lá do Rio de Janeiro. Hoje ela tá visitando a filha, acho que na Alemanha. O Hernani da Casa da Marcela faz dia 22. Dia 22 também, quem faz aniversário é o seu Otavio, né? Grande abraço pro seu Otavio. Dia 22 também, a Pâmela, lá de Resende. O Arthur, né? O neto da Ieda também, da Ieda Basso, que é a irmã do Helder, faz dia 22. Dia 23, o Renato Mota, Jacareí. Dia 23 também a Paula de Siqueira. Dia 24 a Vânia Tusa. Dia 24 também o Adriano Marcelo. Bastante gente faz aniversário. Isso. Dia 25 o Luiz Antônio Domingues, de Dourados, Mato Grosso. E dia 25 também o Gustavo, sobrinho da Eli da Silva, que é nossa ouvinte, sobrinho daqui, que é nosso, que é ouvinte aqui do programa. O Dinho você falou. Dinho não. Dia 20. 20 de junho. Não tá aqui nessa lista minha. Dinho não. Dos Santos, fazendo 64 anos. Uhum. É, dia 20 também, nosso amigo Dinho. Uhum. É, a Neta, acho que falamos todos aqui. Nossa, foi gente demais. Só hoje. Quero dizer que hoje, aniversário do meu pai. Não, hoje não, ontem foi dia 18. Tinha aniversário do meu pai, passada. A gente falou semana passada. Uhum. Mas dá uma reforçada lá com quem está assistindo. Com certeza. É, ele também e a Sandra também fez aniversário. Sandra Francisco, lá a Sandra da casa, lá da casa da Marcela. Da casa da Marcela. Então a gente dá uma reforçada também. Seu Orlando da casa da Marcela também. Dando um abraço a todos eles. Cheio meu pai. De gente. Nossa, com a gente pai tem que fechou, arrumar um programa só pra falar pai, dos aniversários aqui. Meu pai fechou o final de semana inteiro, né? Fechou a rua lá pra comemorar, né? E convidou só os amigos. Se você não foi convidado, né? Se toca. Isso, dessa vez eu não fui, não, hein? Poxa vida. Tem dois aniversariantes também. Eu tenho o meu filho, Carlos Roberto Marques Pereira, dia 23. E o meu irmão, Benedito Josemar Gomes Pereira, dia 25 de junho. O Josemar vai na Framan, né? Vai. É. Bacana. Ele e a Márcia são frequentadores da Framan, lá do Oswaldo. Então... Então, com o oferecimento aí da livraria Casa do Caminho, agora a gente vai fazer o sorteio. Então, quem participou, participou. Quem não participou... Rodrigo, você falando em sorteio, Antônia Varotto está dizendo aqui que a equipe é ótima, mas o telefonista é o melhor. Tá lá o... Vai que ela não fala isso. Vai que não fala. É parente dele, é parente. É esposa. Lá em casa só broca. Esposa. É elogio, tá vendo? Na verdade, ela que autorizou a vinda dele no telefone. Eu acho que até ele não gosta muito, não, de vir. Entendeu? Mas ele vem. Vem. Né? Não gosta muito, não, é bom. Não, e o Rodrigo foi falar pra ele hoje que o telefonista morre primeiro que todo mundo e ele já tá não, querendo ir embora. Desencarna. É. Eu falei morre. Não, e... Porque aqui todos os telefonistas já foram indo, né? E ela no primeiro programa do mês de julho vai falar sobre Anália Franco. Tá? Legal. Bacana. E vamos voltar então pro sorteio. Música de sorteio. Música de sorteio. Rufo os tambores. Espera aí que eu vou clicar o botão aqui. É, tem que ser mais adequado. Não vai dar. Mais assim. Não vai dar pra mostrar pra vocês o sorteador aqui.com.br, que é o sisteminha que a gente usa. Mas vou sortear aqui porque eu tô usando um outro computador ainda. Então, vou sortear e foi. Só que só apareceu um nome aqui. Alessandra. Tião. Sabe qual é a Alessandra que é? É, aí é o problema. Então, pelo menos foi uma só a Alessandra que ligou pra gente. Então, você, Alessandra, que ligou pra gente, liga de novo. Mas eu acho que é a Alessandra Martins. É, Alessandra Martins que tá Alessandra dizendo que o telefonista é uma simpatia. Então foi ela que ganhou. Uhum. E não foi mais. Ah, tá. Tava aqui com vírgula. Alessandra, vírgula Martins. Acho que por isso que ela participou duas vezes do sorteio, não vale. Se caísse Martins, era ela também. Então a Alessandra ganhou o livro, né? É, vamos sortear mais um CD pra esse. É dois livros. Dois livros? CD, então... Só tem CD hoje, não. É dois livros. Então vou sortear outro. Então anota aí, ô Tião. Mexe um pouco a caixinha, Rodrigo. Mexe um pouco. Agita a caixinha, pô. Peraí, eu vou mexer a caixinha e vou tirar a Alessandra, né? Vai que ela ganha de novo. Alessandra e Martins, né? Deixa eu só tirar a Alessandra aqui. Pronto. Vamos de novo. Rufe os tambores. Lá, então vamos ver quem ganhou. Então, Frei Galvão. Quem ganhou o Frei Galvão foi o João Ramalho. Opa! João Ramalho, que ganhou o livro. Então a gente deixa aí, a Alessandra também sempre apoia a gente aqui, sempre participa. É de São José, o João Ramalho? É de São José, sim, eu acho que. Opa! É sim. É de São José, sim, a gente. É legal que dá pra autografar também. Deixar autografado lá pra eles. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. E agora, né? Agora a gente vai. Deixa eu pôr aqui. Opa! Não tá saindo. Calma aí. Pera aí. Opa! Agora é hora da dica. E a dica quem dá pra gente aqui é o nosso convidado, Afonso. Queria que você desse uma dica aqui pra nós. Olha, a nossa sugestão. Seja bom a toda hora. Aquele que faz o bem a toda hora, sem olhar a quem, está sendo abençoado pela verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. Fazer o bem sem olhar a quem, a cada minuto, sentir prazer e alegria em proporcionar a felicidade do outro, é construir a nossa própria felicidade. E você não vai falar do livro? Pode? Pode, por favor. Pode. Essa é a hora da dica. A dica. Bom, de um livro também. Com muita satisfação, eu estou aqui, graças aqui aos meus amigos aqui presentes, trazendo de corpo presente um trabalho nosso, quase 5 anos de trabalho de escrita, Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo. Eu não vou ser spoiler e contar o final do livro, mas eu queria dizer que este livro conta a história de Frei Galvão antes, durante e depois da sua desencarnação. Frei Galvão, um médium de efeitos físicos e intelectuais. É um livro que, tanto quanto possível, completo, a propósito deste santo milagreiro, conta as principais experiências místicas de Frei Galvão, a aproximação dele com Santana, aquela que foi a mãe de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, os milagres de Frei Galvão, explicados, Rui, à luz do Espiritismo, com Allan Kardec. E como é que foi? E como é que foi a recepção? Pois é. Do Frei Galvão pelos católicos e pelos espíritos. Pois é, um livro polêmico, porque ele traz assim na capa uma figura do movimento dogmático católico. O Frei Galvão é um frei franciscano. E naturalmente nós encontramos assim uma certa, digamos assim, uma certa restrição em relação àqueles que são católicos fervorosos, aquele chamado católico roxo. Mas muitos católicos aprovaram o livro, gostaram do livro e nos prestigiaram. Entre os espíritas, surpreendentemente, Rui, a maioria das pessoas me perguntava: Afonso, você ficou quase 5 anos com o Frei Galvão? Eu digo sim. Escrevendo esse livro, eu digo sim. Mas por que você escolheu um católico? Por que você não pegou um espírita? Tanto espírita para escrever, você foi escrever do Frei Galvão. A minha resposta, diálogo interreligioso. A mediunidade não tem religião. Ela está por toda a parte. Ela é uma condição orgânica, física, como nós estudamos no livro dos Médiuns de Allan Kardec. E Frei Galvão, embora não fosse espírita, nem poderia sê-lo, porque ele viveu entre 1739 e 1822, portanto, antes do lançamento do livro dos Espíritos de Allan Kardec. Frei Galvão merece o nosso respeito, merece essa nossa homenagem, e é um verdadeiro libelo sobre a mediunidade de cura que estava sendo falada aqui. Nós vamos encontrar nesse livro exemplos emocionantes de cura através daqueles papeizinhos dobrados. Tem até a história, o porquê disso, que a pessoa tomava como se fosse remédio e se curava muitas vezes de doenças gravíssimas. Frei Galvão. Muito bacana. Rodrigo, no final nós vamos colocar a música que nós selecionamos aqui, a música da Magali Freitas, Acorda Brasil. Acorda Brasil, bom, bacana. Então nós vamos encerrando aqui o nosso programa, nos despedindo, agradecendo a todos pela presença, né? E fazendo a mensagem aqui do nosso livreto, Você Se Conhece, para encerrar. Deixa eu dar mais um recadinho. Daqui a pouco, depois do almoço, lá para 1h, 2h da tarde, nós estaremos lá na casa da Marcela, lá em Jacareí, recebendo, né, as doações que as pessoas doam todo mês para a gente montar cestas básicas. Então, eu, a Dora, a Fernanda, o Fábio e mais algumas pessoas da casa da Marcela estaremos lá. E as pessoas já estão acostumadas, né, que no último domingo do mês a gente recebe as doações. E no primeiro e no último sábado do mês, a gente faz a entrega, né? Que é na outra semana, então, é a entrega das cestas básicas lá. E então nós estaremos lá hoje recebendo as doações. Diga, Calim. Jorge, você por um acaso falou do aniversário do neto da Ieda Bastos? Falei. Falou. Ela mandou a mensagem. Falei, sim. Uhum. Então, encerrando aqui. A vida deveria ser sempre provida de alegria. Entretanto, temos que conviver também com a tristeza, que muitas vezes é útil para despertar o bem em nós. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Rui, a semana que vem, você já falou quem estará aqui conosco. A Sandra, né? E o Walter. A Sandra e o Walter falando da Umbanda Sagrada. Eu agradeço muito ao Afonso, que atendeu a gente de uma maneira muito gentil, e espero que ele volte aqui outra vez para falar sobre. Nossa, daqui Brasil, hoje você já sai daqui marcado com ele. Porque ele falou de tantas coisas que foi tão importante quanto falar sobre Brasil, coração do mundo. Afonso nosso, muito obrigado, muita paz para você e um bom retorno para São Paulo. Só comentando aqui, antes da gente passar, a gente vai passar por último para você falar, Afonso, depois do Carlinhos também se despedir. Opa, deixa eu só aparecer aqui. E aí você faz as suas considerações finais e se quiser uma prece, né, se puder uma prece também de encerramento para a gente. Eu só queria agradecer aqui a todos os ouvintes, os vivencianos, que são os nomes dos nossos ouvintes, né? Batizado aí pelo Ari. Comentar aqui, infelizmente a gente não pôde ler todas as mensagens de todos os nossos irmãos que entraram aqui, o Maurício também deixou uma mensagem, então a Fabíola Pasolini, então bastante gente, Aldinho aqui também, mandando mensagem pra gente, Claudinha Ribeiro, a Yolanda Garzon lá em Uberaba, é muito bom ouvir ela também, que ela tava doente esses dias, bom que tá se recuperando, né? E dizer o resultado da enquete, encerrar a enquete aqui, no YouTube, o resultado da enquete que a gente postou, sumiu. Aqui. Você acredita que o Brasil um dia será a pátria do Evangelho? 92% disseram que sim, e 7% disseram que não acredita que o Brasil será a pátria do Evangelho. E o outro 1% falou o quê? Nada? Nenhuma coisa nem outra? 92% e 7% disse que não. Então, tá faltando 1%. Ah, tá, deve estar arredondado. Ah, tá. Foram 66, foram indecisos. Ou não optaram. Foram 66 votos. 66 votos. É, aqui, no Facebook, deixa eu ver aqui se aparece para mim agora. Quando a gente vai falar, some o negócio. É, deixa eu... Ah, vamos lá, vamos ver se aparece aqui. Porque no Facebook a gente fez também. Espírita... Como é que tô voltando aqui? Saiu. Mas é interessante o resultado, né? É, o pessoal é otimista, né? Então isso que é importante. É, aqui no Facebook... Deixa eu ver se eu preciso encerrar, porque o Facebook é a primeira vez que eu faço aqui. Não, nem aparece para mim aqui, então, gente. Então, depois a gente vê aqui o resultado da enquete pelo Facebook, tá bom? É, então, a gente agradece a participação de todos vocês e convida até o próximo programa, às 8 horas. Entra aí no nosso Instagram, nosso TikTok, né, no Twitter, todas as redes sociais que a gente tem. Só digitar aí Vivência Espírita e participar das nossas redes sociais. E a Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela ajuda. Obrigado, Antônio, pela presença. Jorge, Rui. Afonso Moreira, muito obrigado pela sua presença aqui, deixando São Paulo ontem para vir nos dar a sua companhia, nos enfatizando bem sobre o Evangelho de Jesus, essa integração religiosa que é maravilhosa, que esperamos que alcance sucesso mais breve, para que nós possamos ver todos os irmãos confraternizando no Evangelho de Jesus, que é o nosso guia e modelo, como você bem o disse. Desejamos a todos um maravilhoso domingo em família, com seu almoço abençoado, seu prato preferido, seu refrigerante preferido, e programa de televisão que gostem ainda, se é do apetite de todos. Bom domingo, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Afonso, então, as suas considerações finais, sua despedida e também uma prece final do nosso programa. Meu agradecimento pela honra de participar desse trabalho tão bonito, tão produtivo, que é parte da nossa reforma íntima. Esse debate em torno do Espiritismo com Allan Kardec, trazendo aqui como obra complementar tudo aquilo que foi psicografado com tanto amor pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Convido a todos que nos acompanham nesse instante, aqueles que desejarem fazer parte desse momento de elevação espiritual, a fechar os olhos suavemente, a mentalizar a figura do nosso meigo e amado mestre, o divino Rabi da Galileia, o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Com Jesus em nossos corações, o pensamento elevado ao mais alto, envolvidos pelos espíritos benfeitores que trabalham por toda a parte, onde há boa vontade e merecimento, nós vamos dizer com o coração nesse instante. Pai Celestial, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita justiça, ternura e misericórdia, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de congraçamento, de fraternidade em torno da tua palavra. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida que tu nos deste, a tua imagem e semelhança para a eternidade. Graças te damos, Senhor, por este corpo material, por intermédio do qual interagimos no mundo onde nós nos encontramos, corpo que tu, Senhor, misericordioso, nos deu por empréstimo nesta existência. Graças te damos, Senhor,